Eu não sei o dia e nem sei a hora. Só sei que em algum dia eu irei embora. Só peço por favor, doutor, seu meretíssimo, me dê mais uma chance, uma oportunidade. Já cansei de fazer a minha mãe sofrer, sofrer pelo seu filho dentro da prisão, e dando mau exemplo para o meu irmão. Vivendo nessa vida não é mole não. Lá onde o filho chora e sua mãe não vê, também nem vê o meu filho crescer. Porque o meu parceiro hoje eu tô boladão. Quando eu sair daqui eu vou voltar. Eu vou voltar pra esse mundão. Eu não nasci, foi aqui não. A liberdade vai chegar. Liberdade vai chegar. Eu vou voltar pra esse mundão. Eu não nasci, foi aqui não. A liberdade vai chegar. Essa parada é liberdade mesmo. Eu não sei o dia e nem sei a hora. Só sei que em algum dia eu irei embora. Só peço por favor, doutor, sou meretíssimo, me dê mais uma chance, uma oportunidade. Já cansei de fazer a minha mãe sofrer, sofrer pelo seu filho dentro da prisão, e dando mau exemplo para o meu irmão. Sua mãe não vê, também nem vê o meu filho crescer. Porque eu, meu parceiro, hoje eu tô boladão. Quando eu sair daqui eu vou voltar. Eu vou voltar pra esse mundão. Eu não nasci, foi aqui não. A liberdade vai chegar. Liberdade vai chegar. Eu vou voltar pra esse mundão. Eu não nasci, foi aqui não. A liberdade vai chegar. Liberdade vai chegar. Pra cá não vou voltar. Pra cá não vou voltar. Essa parada é liberdade mesmo.